através do telefone 0 operadora 41 3221 6060. Conto com sua participação. Valorize o seu final de ano. Dê de presente os kits natalinos da loja Evangelizar. No kit número 1, você adquire o CD Faça-me Crer e ganha um rosário de madeira. Peças limitadas enquanto durar o estoque de 2 mil unidades. No kit número 2, CD Faça-me Crer mais presépio de madeira com imagem de resina e embalagem especial. O kit número 3 tem presépio de madeira com imagem de resina e embalagem especial, mais o Diário Espiritual 2014. E o kit número 4, contos e mensagens de Natal com o Padre Reginaldo Mazotti, DVD Creio no Deus do Impossível, mais CD especial de Natal, com os contos e mensagens, mais um lindo adereço decorativo para o seu presépio. Adquira os kits em nossa loja virtual acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou ligue para 41-3221-6050. Lembrando que todos os itens podem ser adquiridos também separadamente. Produtos da loja Evangelizar, sempre presentes. Estamos apresentando Hora da Misericórdia, com Padre Reginaldo Manzotti. Oferecimento nacional, farmácias Pague Menos. É da gente, é de coração, é do Brasil. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para sua família, seus amigos, para sua comunidade? Traga mais um ouvinte para acompanhar o Terço da Misericórdia, onde Jesus crucificado e do seu peito aberto jorrou água e sangue, há de jorrar inúmeras graças sobre todos nós. Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas da misericórdia divina, que bom que você está aí, viu? Fico muito feliz, porque nós temos esse horário marcado, sagrado. Bom, estamos no horário de verão. Algumas alterações com certeza aconteceram, né? Alguns mantêm num horário, outros no outro, mas faz parte. Escute o que foi deixado na plataforma. Meu nome é Fernando, eu moro aqui em Ipatinga, Minas Gerais. Te escuto pela rádio Vanguarda AM 1170. É a segunda vez que eu ligo e deixo o recado na plataforma. A primeira vez, nós fomos atendidos. Nosso muito obrigado pela visita que o senhor fez ao Lar Divina Providência aqui em Ipatinga. Mais precisamente, a interna Maria Perpétua. Ela tirou um retrato lá com o senhor. O retrato está na cabeceira da cama dela. Com certeza ela reza pelo senhor todos os dias. Um abraço. Obrigado. Que Deus o abençoe poderosamente. Amém, filha. Um abraço, Maria Perpétua. Lembro-me, sim. Lembro. Ela tem foto. Eu também tenho. São esses laços que se cria na família Evangelizar. Que coisa maravilhosa. Vamos escutar o que Deus tem a nos dizer, que, por sinal, nos diz muito hoje. Bíblia aberta, cartilha de oração. Uma alegria, vamos todos escutar o que a palavra do Pai nos quer mostrar. É, com certeza. O texto de hoje, Lucas 18:18. Ei, sacristão, tá aí? Toca o sino ali. Isso. Esse texto você tem que anotar. Lucas 18:1-8. Rezemos. Escute. Meditemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz e lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: não temo a Deus e não respeito ninguém mais. Esta viúva já está me importunando. Vou-lhe fazer justiça, para que ela não venha, por fim, me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz o juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que de noite gritam por ele? Será que vai fazê-lo esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dois pontos eu quero destacar hoje. Dois. Um, você já deve imaginar, né? O texto maravilhoso que mostra aquela viúva rica em fé, pobre nas condições. Pobre aos olhos dos homens, mas rica na persistência. Com a parábola da pobre viúva, Jesus ensinou os discípulos a orar sem esmorecer. Fala de uma oração incessante, mas uma oração que vem de um coração empobrecido, humilhado. De propósito, a personagem central da parábola é uma pessoa triplamente marginalizada. Primeiro, por ser mulher, pobre e viúva. Sendo mulher, sua denúncia contra o injusto adversário carecia de valor. Sendo pobre, faltava recursos materiais para fazer um processo. Sendo viúva, não tinha marido, um homem para apoiá-la no seu pleito. Era só fraqueza. Porém, ela foi insistente. Jesus termina dizendo que o Pai está sempre disposto a acolher a oração humilde. É preciso perseverança. Deus me deu a graça de compor esta música, que para mim significa muito. Nem toda hora é fácil ter fé, nem todo dia é fácil ter fé. Feliz de quem sabe esperar, mesmo na aflição. Perseverança, Senhor. Oração constante, Senhor. Nem todo dia é claridade, Senhor. Há dias em que o sol, presta atenção, se esconde nas nuvens, horizonte perdido de uma vida marcada na dor, renasce na luz sem ocaso de amor, meu Jesus e Senhor. Nos ajude a rezar sempre. Ajude-nos a ser perseverantes na oração. Faça-nos crer no poder da oração. De novo sorri, meu Senhor, na noite escura da fé. Senhor Deus, abençoai aqueles que mais precisam. Derramai graças e bênçãos do céu sobre os teus filhos e tuas filhas. Abençoai a roupa dos enfermos. Abençoai a água pela efusão do Espírito Santo. Abençoai, Senhor, para que este domingo, primeiro de uma semana que começa, possa começar bem.